coisa dança nos transmite a paz. Uma paz diferente que não se pode comprar. Se você entrar no ritmo da nossa canção, vai imaginar que a paz não acabou. Venham dançar, venham cantar, venham sentir as batidas da paz. É fácil chegar lá, basta apenas sonhar. Sonhar com a paz, ou então com a liberdade. Lute por ela, batalhe por ela, dance com ela. É assim que se faz, então mexa-se. Mexa-se. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança, dança. Vamos nos libertar, o ritmo domine você, você se deixa levar. Leva por esta magia, leva por esta festa. Dance no som, dance neste som. Sinta a energia tomando conta de si. Faça o que sente, faça o que quiser. Exploda-se por dentro e deixe vazar a energia. Então, mexa-se. Mexa-se. Dance, dance, dança. Dance, dance, dance, dança. Dance, dance, dança.